Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 14 de novembro, em discussão única, o projeto de lei 2567 de 2013, que reduz a 12%, já contando 1% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, a alíquota de ICMS para a venda do setor metal-mecânico de Nova Friburgo. A proposta é dos deputados Conte Bittencourt, do PPS, e Paulo Melo, do PMDB, que defendem a continuidade das medidas de incentivo ao setor iniciadas pela Lei 4.188 de 2003. A alíquota atual é de cerca de 18%. Para o presidente da Alerge, Paulo Melo, o setor é tradicional, conta com mais de 100 empresas e precisa de estímulos na economia. O setor atualmente detém de 20 a 25% do mercado nacional de fechaduras e ferragens para construção civil. Reportagem Ronaldo Ribeiro.